da atenção do nervosinho. As manhas não entram não, sem a instrução de um profissional. E aí, se amarrou? Sabe que eu posso acabar com você. DJ Pablo MG, o rei do grave.